vai te surpreender. O milagre vai fazer. Não será esse o teu fim. A história não termina assim. Esse deserto vai passar. A noite já vai terminar. Em breve o sol irá nascer. Um novo dia vai amanhecer. O hino da vitória você vai cantar. Do outro lado você vai comemorar. Há uma arma poderosa em tuas mãos. Toque nas águas e comece a marchar. Você vai receber o que Deus prometeu. E ninguém vai poder tocar no que é teu. Há uma terra esperando por você. O impossível o teu Deus irá fazer. Não abra mão do que Deus já te prometeu. Contempla agora o teu milagre, já aconteceu. A terra é tua, pisa nela, pode acreditar. Se tem gigante em nome de Jesus.